Capítulo 5. A necessidade de Deus de homens que oram. Nós fazemos o que Ele comanda. Nós vamos onde Ele quer que iremos. Nós falamos o que Ele quer que nós falemos. Sua vontade é a nossa lei. Seu prazer é a nossa alegria. Ele está hoje procurando o perdido e Ele deseja que busquemos com Ele. Ele está pastoreando os cordeiros e Ele quer a nossa cooperação. Ele está abrindo portas em terras pagãs e Ele quer o nosso dinheiro e nossas orações. Anon. Nós prosseguimos agora para afirmar que é necessária uma liderança de oração para manter a igreja no objetivo de Deus e prepará-la para o seu uso. A liderança em oração preserva a espiritualidade da igreja, enquanto líderes sem uma vida de oração promovem condições não espirituais. A igreja não é espiritualmente saudável apenas por sua existência ou por sua vocação. Sua sagrada vocação não é garantida pela simples continuidade geracional ou pela sucessão. Assim como no novo nascimento, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, verso 13. A igreja não é espiritualmente saudável apenas porque se envolve com valores espirituais. Pode manter suas confirmações em milhares, multiplicar seus batismos e administrar seus sacramentos inúmeras vezes, e ainda assim estar tão distante de cumprir a sua verdadeira missão quanto as condições humanas podem fazê-lo. A atitude geral do mundo atual relega a oração à insignificância e obscuridade. Como resultado, a salvação e a vida eterna são colocadas em segundo plano. Assim, não se pode afirmar frequentemente que a primeira necessidade da igreja não são homens de dinheiro ou de intelecto, mas sim homens de oração. Líderes no âmbito das atividades religiosas devem ser avaliados por seus hábitos de oração e não por sua riqueza ou posição social. Aqueles que devem estar na vanguarda dos serviços da igreja precisam, acima de tudo, ser homens que saibam orar. Deus não conduz seu trabalho unicamente com homens educados, ricos ou com habilidades empresariais. Ele não pode continuar o seu ofício através de homens de grande intelecto, cultura ou influência social. Embora todas essas qualidades sejam importantes, elas não devem ser consideradas primordiais. Esses homens, por possuírem essas características, não conseguem liderar o trabalho de Deus e nem controlar a sua causa. Homens de oração, antes de qualquer coisa, são indispensáveis para o avanço do reino de Deus na Terra. Nenhuma outra categoria de pessoas se encaixará no plano divino ou realizará essa obra. Aqueles que são ótimos e influentes em outras áreas, mas que são pequenos em oração, não conseguem cumprir o trabalho que o Deus Todo-Poderoso estabeleceu para a sua igreja neste mundo. Homens que representam Deus e ocupam o seu lugar, aqueles que devem construir seu reino neste mundo, precisam ser, em um sentido eminente, homens de oração. Independentemente do que mais possam ter ou do que lhes falte, a oração é essencial. Aqueles que têm tudo, mas carecem de oração, inevitavelmente fracassam. Enquanto aqueles que têm oração, mesmo sem o restante, poderão ter sucesso. A oração deve ser o mais conspícuo e potente fator no caráter e na conduta dos homens encarregados da missão divina. O serviço de Deus requer homens que dominem a prática da oração. É importante lembrar que a oração a qual os discípulos de Cristo são chamados pela autoridade e aplicação das Escrituras é um chamado valioso, destinado a homens corajosos. Os homens que Deus deseja e dos quais Ele depende devem se dedicar à oração da mesma forma que se dedicam aos seus chamados seculares. Eles devem abordar a prática da oração com total comprometimento, assim como fazem com as suas ocupações mundanas, diligência, perseverança, cordialidade e coragem. São essenciais para alcançar o sucesso. tudo o que é protegido pela promessa do Evangelho, definido pelos princípios do Evangelho e representado pelo tesouro do Evangelho, deve ser encontrado na oração. Todas as alturas são escaladas por meio dela. Todas as portas são abertas por ela. Todas as vitórias são conquistadas através dela. E toda a graça flui por meio dela. O céu oferece todo o seu bem e toda a sua ajuda para os homens que oram. Quão acentuado e forte é a injunção de Cristo, que envia homens da exibição pública de doações e orações para a privacidade de seus quartos de oração. Ali, com as portas fechadas e em profundo silêncio, eles se encontram sozinhos em comunhão com Deus. Em todas as eras, aqueles que realizaram a divina vontade na terra foram homens de oração antes. Os dias de oração são dias felizes para Deus. Seu coração, seu juramento e sua glória estão comprometidos com uma mensagem. Todo joelho deveria reverência a Ele. O dia do Senhor, de maneira proeminente, será um dia de oração universal. A causa de Deus não sofre por falta de capacidade divina, mas pela ausência de habilidade de orar nos homens. A ação de Deus está tão interligada à oração nesse tempo quanto estava quando ele disse a Abimeleque: "Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra." Gênesis 20, verso 7. Da mesma forma, Deus afirmou aos amigos de Jó: "Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele." Jó 42, verso 8. Os grandes planos de Deus para a redenção da humanidade estão tão ligados à oração quanto à sua prosperidade e sucesso, como demonstrado quanto ao decreto que deu início ao movimento foi emitido pelo Pai, acompanhado do imperativo de condição universal e eterna: "Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade." Salmo 2, verso 8. Em muitos lugares, um estado alarmante tem se estabelecido, onde poucos que estão inscritos em nossas igrejas não são homens nem mulheres de oração. Muitos daqueles que ocupam posições proeminentes na vida da igreja não são homens de oração. Isso é motivo de grande preocupação, pois parte significativa do trabalho da igreja está sendo realizado por pessoas que são perfeitamente estranhas ao quarto de oração. Não é de admirar que os resultados do trabalho sejam insatisfatórios. Enquanto seja verdade que muitos na igreja recitam orações, também é verdade que essas orações frequentemente seguem um padrão estereotipado. Podem estar carregadas de sentimento, mas são tímidas, domesticadas e carecem de ardor e força. Até mesmo esse tipo de oração é praticada por poucos homens dispersos que se encontram nas reuniões de oração, aqueles cujos nomes são frequentemente mencionados nas grandes assembleias da igreja e não são conhecidos por seus hábitos de oração. A estrutura inteira do trabalho em que estão engajados depende, inevitavelmente, da eficácia da oração. Esse fato é semelhante a uma crise em um país diante de um invasor. Precisa admitir que não pode lutar e não tem conhecimento das armas necessárias para a guerra. Em todos os planos de Deus para a redenção humana, ele propõe que os homens orem. Os homens devem orar em todo lugar: na igreja, no quarto de oração, em casa, nos dias sagrados, nos dias seculares. Todas as coisas e tudo depende das orações dos homens. A oração é o gênio e a orientação à vida. Nós oramos enquanto vivemos, vivemos enquanto oramos. A vida nunca será melhor do que a qualidade do quarto de oração. O mercúrio da vida só acenderá pela vivacidade desse espaço. A falta de oração persistente eventualmente irá deprimir a vida a níveis alarmantes. Para medir e avaliar as condições da oração, é fácil perceber porque os homens não oram em grande número. As condições são tão perfeitas e abençoadas que é raro encontrá-las. Um coração cheio de amor, que mantém até mesmo seus inimigos em contemplação amorosa e interesse devotado. um coração do qual toda amargura, vingança e inveja foram purgadas. Quão raro é isso! No entanto, essa é a única condição de mente e coração que se pode imaginar como capaz de comandar a eficácia da oração. Existem certas condições estabelecidas para orações autênticas. Os homens devem orar levantando as mãos santas. Mãos aqui simbolizam a vida, mãos limpas, livres de manchas provocadas por ações castas, por ações malignas. São emblemas de uma vida purificada do pecado. Assim, os homens devem entrar na presença de Deus e se aproximar do trono de Sua Majestade, onde podem obter misericórdia e encontrar graça para ajudá-los em tempos de necessidade. Portanto, uma razão pela qual muitos homens não oram é que estão muito mundanos em seus corações e muito seculares em suas vidas para entrar no quarto de oração. E mesmo que o façam, não conseguem oferecer a fervente e eficaz oração do justo que muito pode. Tiago 5, verso 16. Novamente, mãos são os símbolos de súplica. Mãos estendidas representam um apelo por ajuda. São a silenciosa, mas eloquente atitude de uma alma desamparada, que se coloca diante de Deus suplicando por misericórdia e graça. Mãos também simboliza atividade, poder e conduta. Mãos estendidas a Deus em oração devem ser mãos sagradas, mãos sem manchas. A palavra sagrado aqui se refere a algo não contaminado, impoluto, não manchado e que observa religiosamente todas as obrigações. Quão distante tudo isso está do caráter do amante do pecado, da mente mundana, dos homens de disposição carnal, sujos por luxúrias e manchados pela indulgência mundana, profanos em coração e conduta. Aquele que busca equidade deve fazer a equidade. É a máxima das cortes terrestres. Portanto, quem busca os dons de Deus deve praticar as boas obras de Deus. Esta é a máxima das cortes celestiais. A oração é sensível e sempre afetada pelo caráter e conduta daquele que ora. A água não pode subir acima do seu próprio nível, assim como um coração impuro não pode fluir de um coração desonrado. A oração sincera nunca nasce de uma conduta desonesta. O que os homens são por trás de suas orações dá caráter às suas súplicas. O coração covarde não pode oferecer uma oração corajosa. E homens impuros não podem fazer súplicas claras e puras. A oração não é constituída por palavras, pensamentos, ideias ou sentimentos, mas sim por caráter e conduta. Homens devem andar de maneira justa para serem aptos a orar corretamente. O mau caráter e a vida ímpia desfiguram a oração, reduzindo-a a meras palavras. A oração toma seu tom e vigor da vida do homem ou da mulher que a exerce. Quando o caráter e a conduta estão em baixa, a oração mal consegue existir, quanto mais prosperar. O homem de oração, seja leigo ou pregador, é a mão direita de Deus. No reino dos afazeres espirituais, ele cria condições, inaugura movimentos e faz as coisas acontecerem. Pelo fato e condição de suas criações e redenção, todos os homens estão obrigados a orar. Todo homem pode orar e todo homem deve orar. No entanto, em relação aos assuntos do reino, é preciso afirmar que um homem sem oração na igreja de Deus é como um órgão paralisado no corpo físico. Ele está fora de lugar na comunhão de santos, desalinhado com Deus e em desacordo com seus propósitos para a humanidade. Um homem sem oração prejudica o vigor e a vida de todo o sistema, assim como um soldado desmoralizado representa uma ameaça à força da qual faz parte no dia da batalha. A ausência da oração diminui todas as forças vitais da alma, enfraquece a fé, compromete uma vida santa e impede a entrada no céu. Entre os santos de oração e aqueles que não oram, a Sagrada Escritura traça uma linha nitidamente definida. De Fletcher de Medley, um dos santos de oração, é dito que ele se destacava amplamente em seus trabalhos públicos, mais do que a maioria dos seus companheiros no Ministério Sagrado. Contudo, isso representava apenas uma pequena parte dos seus intensos exercícios internos de oração e súplica, aos quais se entregava inteiramente em privado, preservando-os quase sem interrupção de hora em hora. Ele vivia no espírito da oração e em qualquer ocupação em que estivesse engajado, esse espírito se manifestava constantemente. Sem isso, ele não formulava nenhum propósito, nem assumia qualquer dever. Sem isso, ele não lia, nem conversava. Sem isso, ele não visitava, nem recebia visitantes. Houve momentos de súplica em que ele parecia ultrapassar os limites ordinários da devoção, quando, como seu Senhor no Monte da Transfiguração, ao continuar a derramar a sua poderosa oração, a expressão de seu semblante mudava e seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Ó Deus, acendeu mais homens de oração como John Fletcher, como de fato nós precisamos neste nosso dia, homens através dos quais Deus pode trabalhar.